Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 303, para falar da vitória em cima do Atlético Paranaense. Gostou, Thales, da minha entonação? Atlético Paranaense? Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo quase os culpados de sempre. Felipe Deleucas, há 10 minutos do início do programa, meteu um atestado. Provavelmente está socorrendo o gato dele, que gastou mais uma vida dele hoje. Né? Vamos tentar apurar essa questão jornalística aí. Mas eu vou deixar com ele aqui o nosso convidado de hoje, nosso parceiro aí, Adolfo Parinhas. Adolfo, dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar de novo aqui. E hoje, num dia de vitória, né? Tá bom demais. Vou reclamar de nada. Me chamaram no dia que ganhou, tá bom demais da conta. Vamos me pegar numa fase... na bipolaridade positiva hoje. Opa, isso é bom demais. Lucas, dê seu boa noite. Eu vou dar meu boa noite pedindo para vocês falarem se vocês estão conseguindo me ouvir aqui. Eu estou no celular hoje. Está dando tudo bem aí? Estamos te ouvindo razoavelmente bem. Ah, então tá bom. Vamos ver como é que vai ficar então. Você talvez tem alguma explicação para o atestado para o Felipe? Eu tenho, mas eu vou preferir que ele fale por si só. Vixe! Eu acho que a melhor coisa agora é o Lucas sair do programa nesse momento e só voltar nos esportes especializados, para ele não gastar a banda larga dele, porque a gente não pode perder um esporte especializado de jeito nenhum. A banda estreita dele. Thales, então tá, já bebê. Aproveita, dê seu boa noite e já emenda aquele resumo que todo mundo espera no domingo à noite. Boa noite, assim, se alguém esperar o meu resumo, bicho, fudeu, que merda, povo carente. Então, boa noite, galera, que beleza a gente começar o turno vencendo. Na minha opinião, um adversário direto na nossa briga pelo rebaixamento. Eu acho que o Atlético Paranaense está extremamente desestruturado, bagunçado, e eu acho que ele... Tem grandes chances de disputar ali com a gente essas quatro vagas para a Série B. Óbvio que a gente não quer ficar entre os quatro últimos, né? Então, jogo ontem, 16h, valendo a primeira rodada do retorno. A sacanagem com o torcedor, não vou entrar no méritos, nos méritos comerciais, que eu não tenho acesso e tal, mas você proibiu um cara, você não permitir um cara que, por exemplo, eu pago o PFC para ver jogos do América, e eu não posso ver jogos do América porque o outro time não aceita. Isso é um negócio, sei lá, não sei se, não prefiro não opinar comercialmente nem nada, mas é uma coisa meio injusta isso, e uma sacanagem imensa você ter que assistir numa pandemia, do jeito que nós estamos aí, a gente já está privado de poder ir em campo de futebol, a gente tem que assistir, assistir em tablet, assistir em celular, jogar em televisão, às vezes perde o sinal. E outra coisa, o Jaime Júnior, perto dos caras que narraram o jogo ontem, é sensacional, porque os caras, assim, são péssimos, caras. Quer dizer, não são péssimos, porque eles narram o jogo para o torcedor do Atlético Paranaense, né? O que é meio maluco. O cara pode acessar, o torcedor do Atlético Paranaense tem acesso a isso, e a gente fica nessa aí, tem que nos portar a isso, a sobreviver a isso aí, que é assistir aqueles caras chatos pra caralho, puta que pariu. Mas enfim, vamos ao jogo. Mesmo time contra o que nós ganhamos do Ceará. A gente, muitos esperavam que o Zárate já entrasse jogando, o que não era o mais prudente, porque o cara estava parado aí há uns 4, 5 meses. Então o ideal foi o que o Mancini fez mesmo. Essa escalação, ela talvez seja mais próxima do que a gente acha de ideal, com algumas ressalvas. Mas, enfim, nós amassamos o Atlético Paranaense no primeiro tempo. Nós sufocamos o Atlético Paranaense. mas a gente pegou ali um time pouco inspirado ofensivamente. A gente abafava, a gente tinha a bola, a gente ia para cima, mas a gente não cruzava na área, a gente não tocava. As nossas melhores chances de gol, as nossas criações maiores de gols aí foram com o Fabrício Daniel, que é uma grata surpresa. Ele tenta o gol o tempo inteiro, ele chuta de onde tiver, ele está chutando, mas ele não foi feliz nas suas finalizações. Ribamar muito apagado. E o primeiro tempo foi. Não tivemos sustos, mas também não demos sustos no Atlético Paranaense. Foi um jogo controlado, mas que não surtiu efeito. E a gente precisa vencer, não tem coré-coré. Então a gente tem de casa. Voltando para o segundo tempo. Com a mesma pegada, a gente em cima deles, eles sem poder ofensivo nenhum, muito, o time deles é muito limitado. Até que o Juninho, numa bonita jogada, num cruzamento bonito, que a gente não está muito acostumado a ver no América, um baita cruzamento do Juninho. O Felipe Azevedo veio de trás, e cabeceou muito bem, um bonito gol. E dá uma moral muito grande, principalmente para o Juninho, que é um jogador que não vinha numa fase muito legal e vinha sendo criticado por alguns. Juninho tem um fã-clube que, se a gente criticar o Juninho, a gente é apedrejado. E aí, o grande momento do jogo, né? A estreia do Zárate. O Zárate entrou junto com o Rodolfo. Eu não sei por que que o Ribamar saiu, porque entre Ribamar e Rodolfo, a minha seis por meia dúzia. E o Ribamar, pelo menos, tem mais presença de área. Mas, enfim, foi a opção do cara, do Mancini. A gente respeita, principalmente está ganhando, né? E assim, nos primeiros toques na bola do Zarate, você já vê que é um cara diferenciado. É um cara que vai me fazer mudar de opinião sobre a Argentina. Eu não estou gostando disso. Eu acho o argentino fé da puta. E o Zárate está conquistando meu coração, que é uma merda. Não estou gostando dessa porra. E o Zárate, numa jogada ali, uma triangulação com o Patrick, achou o Lucas Cal dentro da área sozinho. Passe lindo, mas com a finalização do Lucas Cal, maravilhosa. A famosa finalização do camisa 10, que ele bate de chapa no ângulo, sem chance nenhuma pro goleiro. Aí matou o jogo, aí acabou o jogo. 2-0 para a gente. O Mancini até entrou depois com o Zé Ricardo, entrou com o Berrio. O Berrio ainda parece que não está no 100% dele, mas você vê que tem qualidade, você vê que é um cara que conhece do Vingado ali. E assim, a gente estava mais próximo de fazer o terceiro gol do que eles efetivamente tentarem qualquer tipo de reação. Eu não me lembro de nenhuma defesa do Cavicchioli. Defesa que eu falo assim, uma jogada mais uma intervenção mais difícil que eu vi que olha. Fora isso, 3 pontos, muito bom. Não saímos da zona de rebaixamento. Temos um jogo a menos contra o São Paulo. Se a gente vencer o São Paulo, a gente já sai da zona de rebaixamento. Não custa sonhar. O São Paulo não vem bem no Campeonato Brasileiro. E a gente tem que começar a aproveitar esses times que não estão vindo bem. Justamente igual a gente fez com o Ceará e com o Atlético Paranaense. 6 pontos, a gente chegou, a gente já está ali brigando para sair realmente da zona de rebaixamento. E eu acredito muito que se a gente sair, emendar alguns resultados legais aí, a gente não volta mais para ela, não. É isso. Bacana E demais, gente. só finalizando já, a hora que eu dei um joia e dei um sorriso, ô bicho, a minha covinha. Eu sou muito bonito. Segue o jogo aí, bebê. Fake news. Vou falar é nada. Adolfo, gostou da estreia do homem aí? Gostou do time ontem? Como é que foi? Gostei. Dois jogos seguidos com um time muito competitivo, jogando de forma convincente, né? Com números muito bons durante o jogo. Eu acho que o time foi bem. Eu vi com uma certa dificuldade, apesar dos esforços dos guerreiros americanos aí que conseguiram nos mostrar um pouco do jogo. Eu vi assistindo um 4G com um sinal muito ruim, então sumia e voltava toda hora. Então, assim, depois eu completei a avaliação do jogo com os melhores momentos. Mas, assim, foi muito bem. Gostei. Gostei. Um time que cria oportunidades, né? Continua criando, né? Nós estamos melhorando o nosso poder ofensivo de finalização. Né? Vou dar uma de Felipe de Leucas. É um time com uns números de finalização excelentes, né? Foram 23 finalizações e quase metade delas no gol, na direção do gol. Então isso é bom, né? Isso aumenta a chance da gente fazer nossos golzinhos. Dois gols muito bacanas, né? Uma jogada bacana do Juninho. Cabeçada, o Felipe Azevedo entrou no meio de três zagueiros, né? Se antecipou, cabeceou bem pro gol. E o segundo gol também, aí já emendando aí a impressão sobre o Zárate, você vê como é que o cara toca bem na bola, né? Você vê o cara diferenciado pelos toques na bola que ele dá. Então o passe dele totalmente consciente, o cara enxergou muito bem. Tinha outro jogador livre, não me lembro agora quem era que estava ao lado do Lucas Cal. E o Lucas Cal chegou entrando, mas tinha um outro ao lado dele, do lado esquerdo dele. Ele viu muito bem, né? E vai ser bom, viu? Esse cara vai ser bom pra gente, tomara que ele fique, viu? Se ele emendar essas jogadas aí, como ele tá entrando e mostrando os passes dele, variou pelos lados do campo, jogou pela meia esquerda, jogou pela meia direita, eu acho que vai ser foi uma bela aquisição. Eu acho que ajuda a gente agora a ter um plantel ativo, mais efetivo. Né? A gente vê que alguns jogadores não aparecem mais, não entram mais, né? Que era a nossa esperança de mudança no segundo tempo, que dava aquele desespero na gente e jogava a bipolaridade para o lado negativo. E agora a gente tem opções para montar um time que a gente consegue. Os nossos antigos titulares vão sendo agora os reservas imediatos e a gente consegue ter um plantel um pouquinho mais qualificado, um pouquinho melhor, né? Eu acho que assim, como o Thales bem disse, um jogo controlado, muito tranquilo, também não me recordo de ter, posso ter perdido por causa do que eu consegui ver, né? Mas não me recordo de ver nenhuma defesa difícil do Cavicchioli. Se tivesse acontecido, provavelmente estaria nos melhores momentos aí, né? E não vi isso. Gostei muito, uma postura do time todo muito boa, né? Como vocês bem colocaram ontem na votação, a opção ninguém como o Colatina. Eu acho que ontem ficou um pouco difícil, né? Não, muita gente, os comentaristas, acho, da rádio, falando do Ribamar, né? Falaram, Ribamar, agora acabou pra você, né? Eu não acho o Ribamar tão desgraçado assim não, sabe? Ele tem uma presença de ataque que ele segura o zagueiro lá atrás. Ele não tem aquela qualidade técnica apuradíssima, né? Mas ele é um atacante razoável, ele é uma opção boa pra gente. Então, assim, não vejo que ninguém foi um... Não tivemos pontos negativos ontem que chamassem tanto a atenção assim. A zaga funcionou bem. Assim, para não falar que foi tudo perfeito, o gol anulado deles, nós demos uma bobeada na marcação ali, né? Os caras ficaram meio sozinhos ali na chegada para o lance. Nossa sorte que o rapaz do Atlético... Temos sorte também, né? Exato, né? Mas ele estava impedido mesmo no lance, né? Ainda bem que teve VAR, né? Mas assim, nós não estávamos muito bem na marcação naquele lance do gol que a gente tomou e infelizmente foi anulado, não. Mas eu acho que foi um jogo bem, bem bacana, acho que foi bem... Nos deixa na bipolaridade positiva, principalmente com agora a gente tendo melhores opções para fazer mudanças. E parece que o Mancini achou o time aí, né? Tenho que dar minha cara a tapa, né? Que eu falava que o Mancini, eu nunca achei o Mancini nada assim demais como treinador. Mas ele está acertando o time aí, está achando um time, está botando para jogar, começando a aparecer o padrão de jogo, que eu não estava enxergando há mais jogos atrás. Obviamente que eu não sou nenhum Thales, né, para poder fazer esse tipo de avaliação, nem Felipe de Leucas, né, grandes analistas aí que a gente tem, mas agora a gente consegue ver um padrão de jogo, alguma coisa mais alinhadinha assim. Então eu estou ficando, né, cheguei a decretar o time já rebaixado algumas rodadas atrás, mas expliquei hoje no grupão lá, né? Porque a gente não via possibilidades, e agora a gente vê possibilidade. Quando a gente vê possibilidade, outros times perdendo pontos, a gente começa a acreditar bem mais, né? Tem uma sequência muito difícil agora pela frente, né? Nós devemos falar dela daqui a pouquinho, não vou me antecipar, não. Isso aí. Ô Lucas, eu queria que você fizesse uma percepção sobre o futuro aí. Eu queria que você me dissesse se o Thales vai platinar o cabelo no final do ano para manter a promessa deles que se o time não cair, ele vai pintar de louro pivete. E queria também saber a previsão do Alisson, do Soldeca, de ser preso ou não pela transmissão de ontem. Lucas? Ele está no mudo. É. Assim, enquanto o Lucas não fala, sobre a questão do Soldeca, virou um caça-clique, né? Virou um youtuberzinho de meia categoria, né? De baixa categoria. Virou assim, pífio. Ai, praticamente, o João Kleber é da torcida americana, basicamente? Quase isso, cara, quase isso. Pera. O cara comentando, pô, vou passar o jogo no meu canal. Ah, porra. Mas o Alisson é nosso bebê, a gente não vai reclamar dele, não. Não, de forma nenhuma. Eu até acho legal ele continuar fazendo essas coisas, com a hora eles derrubam essa porcaria desse canal dele e volta pra gente. Lucas, você está no meio de nós? No meio do Thales, exatamente? Não tá, não. Não. Caiu. É, a banda estreita dele já acabou. Olha lá. Acabou. Voltou. Ô, Lucas, a banda estreita acabou, hein, meu filho? Olha lá. Oh, meu Deus do céu. Não dá para contar com um participante assim, não. É difícil, viu? Não dá. Ó, arruma outro vizinho que tem um Wi-Fi melhor aí, viu, Lucas? Olha lá. Saiu do mudo aí, ó. Saiu do mudo. O problema é que, assim, hoje, realmente, como ele falou que ia participar dos esportes utilizados, eu não sei bosta nenhuma. Agora estamos. Você tá disposto a participar agora? Posso fazer uma pergunta? Eu tô me sentindo quando o Bozo recebia aquelas ligações lá dos meninos e a ligação caía no meio do caminho. Bom, Thales, então e aí? Tá pensando já como é que vai ser? Se vai platinar mesmo o cabelo no final do ano? Jário, eu já avisei o meu chefe que não é para me mandar embora, que eu vou platinar o cabelo. Eu preciso do meu emprego, eu tenho um filho para criar. Foda-se, não posso fazer nada, já prometi. Vou platinar essa porra e vai ser um evento. Vou ficar completamente alcoolizado. Porque Nossa. Assim, quem vai platinar... Eu sou o tiozão do churrasco nesse negócio aí, né? Porque só os meninos vão platinar essa porra e eu lá, velho, gordo, essa merda. Mas foda-se, vamos lá, vamos nos divertir nesse trem aí. Vai ser sensacional, cara. E a esposa? Você não está preocupado de perder um casamento esse com esse cabelo platinado, não? Ô, bicho, a minha esposa... Eu posso ser preso, não sou... Não, né? Não posso ser preso, não. A minha esposa já me viu me drogando quando a gente namorava aí no carnaval em Diamante. que é o platinadozinho, filho? Tá tranquilo, né? Ah, velho. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Júlio César Reis, boa noite, decadente, boa noite, novos americanos. Com a vitória de ontem, mais alguns acertos que o time precisa, estamos mais do que prontos para a permanência no Brasileirão. Abraço pro Geraldo Planeta. O Geraldo tá sumido, hein, Geraldo? A gente tá sempre perguntando aqui, tá desanimado do Planeta América. Aqui, já, só sobre esse comentário aí, de menino Júlio, é o seguinte, cara. Como é que dois laterais mudam o time pra caralho, né, velho? Eu ia falar isso, cara. Eu ia puxar como isso. Como é que dois laterais, assim, consertam o time todinho, cara? Pois sacou? É, né, cara? A diferença que o Marlon e o Patrick fizeram no time... Que isso, bicho? Você parou de ter aperto aí. Sacou? Eles vão falhar? Vão, óbvio. Não tem coré. Mas que, assim... Estão estão em outro nível em relação aos nossos laterais, estão. Né? É. Paramos de tomar a bola nas costas, né? Demais. O Salom falou, né, de adquirir o Marlon aí, o passe dele. Eu acho que seria uma ótima, viu? Lateral no Brasil está muito em falta e seria bacana aí. Nós estamos a achar um, né? Pô, cara, lateral no Brasil está muito difícil de achar. Marlon, muito bom de bola. O Patrick está nos ajudando muito. Né? Eu parece acho que são dois caras que gostam do América, né, Jair? Sim. São dois parece caras que sim. Gostam do América, cara. Cara, o Patrick me impressiona ainda, cara. Eu não esperava isso dele, um cara já consagrado e tal, não precisava disso. Pois é, e joga sério, compromissado. Caramba, né? E isso é bom porque puxa todo mundo, né, cara? Puxa todo mundo. O cara que tá na moleza fica envergonhado quando tem um cara dando sangue, né? Então, eu acho que isso aí é muito bom. Eu acho que isso aí é importantíssimo, viu? Gostei bastante. Do lance do segundo gol, tabelinha. Foi! Movimenta bem. Tô gostando também dele, viu? Pode ter algumas falhazinhas também, mas eu acho assim. Tá, nós estamos bem de lateral agora. Laterais experientes, laterais bons. É. Eu até depois, ontem na eleição do Bala, praticamente foi eu que decidi os quatro nomes lá, porque ninguém me respondia, eu fui naqueles mesmos e foda-se, fui ditador mesmo. Mas depois eu pensei, cara, o Ricardo Silva fez uma partida, que partida do Ricardo Silva, cara. Ele se antecipou a todas as jogadas, todas. E outra coisa, não é aquele cara que é da toquinha, não. Ele chega como zagueiro mesmo. É espanando e foda-se. E vou dizer pra você que, na verdade, tanto o Ricardo Silva quanto o Lucas Cal fizeram boas partidas pelo conserto geral da nossa área defensiva, cara. Então, assim, tá maluco, né? Correndo. É. A nossa defesa tá toda muito bem acertada, né? Então isso facilita também, né? Os laterais estão corretos, tem ali um primeiro volante que está segurando a onda ali, então facilita para o sistema defensivo como um todo. Tanto é que é o que o Adolfo falou, nós não passamos aperto hora nenhuma ontem, né, de defesas difíceis e tal, fora a bobeada do gol anulado, mas de resto, tranquilo, né? Que pelo que eu vi foi a única jogada assim que falhou um pouquinho a marcação. Foi, pois é. Bom, Marcos Graça tá aqui. Boa noite, Leto. Só julgar pelo otimismo que você desde ontem. Dá pra buscar o caneco ainda, hein? Porra, buscar o caneco. Ô, bicho. Concordo com o Marcos Graça, concordo. Pra gente, eu sei, infelizmente, você é muito pragmático. Você fica aí nessas leituras suas de violão, de cifra, de história em quadrinho. A vida não é assim, cara. A vida é mais real. O que Marcos Graça quer dizer nas entrelinhas é que o nosso título é uma vaga na Sul-Americana, né, Neném? Ah, isso é verdade. Título que nós vamos... Isso é verdade. São Libertadores pra gente. Imagina a gente comprar passagem aérea pra ir lá no Peru, na Bolívia, na puta que o pariu. Ah, caralho! Pois eu vou considerar pra mim que se a gente ficar em 16º e a cachorrada não for campeã, pra mim já é título. Então, bebê, pelo andar da carruagem, é melhor você torcer pra gente pegar uma Sul-Americana, viu? Que essa cachorrada vai ganhar essa porra aí. Vai não, bicho, vai não. Ah, não sei, não. Tá foda. Não, vai não. Então não vamos falar dessas merdas aqui. Não vamos falar dessas merdas. Não vamos. Mas provavelmente, provavelmente o menino Soldeca vai falar do Atlético lá no canal dele. Porque ele quer isso, né? Ele precisa desses torcedores, né? O Otto Mol, agora vai, kkk, isso aí. Zé Alves Aguiar, nosso parceiro aí, ó. Salve, Decadentes, Itabira vos abraça. Carlos Vogas, Carlão, boa noite, Decadentes, Coelho. Bruno Marcos, o argentino parece que vai dar certo. Bicho, que assistência, viu? Puta merda. Que jogo dele, Jari, eu acho que ele jogou bem. Eu acho que ele jogou bem. Não, mas eu pontuei a assistência, cara, porque se você analisar a jogada do ponto de vista dele, tinha umas 200 pernas pela frente e o cara fez o passo certinho no pé de quem tava chegando. Pô, bicho, que diferença, viu? Um passe difícil, né? Bem mais para trás. Ele viu que tava chegando, fez um excelente passo, excelente assistência. Pô, cara, que inteligência, bicho. E ainda bem que foi o Lucas Cal, porque se é o Rodolfo, estava pro alto. Verdade. Zé Zaguiar tá falando aí, ó. Parabéns, Sub-20. Mais um resultado importante. Estamos na zona de classificação a 4 rodadas do final. Isso aí. O Samuel Avelar. Salve, Decadente. São João do Del Rey vos abraça. Valeu, Samuel. Muito bacana. O Otto Mol tá falando que desligou o áudio da TV e colocou a Itatiaia. 1 minuto de diferença de tempo. O Gustavo Lacorte, nosso parceiro aqui também. Salve, Decadentes. Repetimos uma atuação sólida e com muita presença no campo de ataque. O otimismo voltou. O Gustavo tá falando que o Azevedo fez um belo gol, mas continua devendo. Eu também acho. Tá aqui falando que o Dr. Adolfo tá garantindo vaga no churrasco final do ano, Decadentes. Tô esperando. Thales, enquanto nosso churrasqueiro, tá, já está providenciando esse assunto aí para o final do ano. Achei que você ia elogiando o desempenho como churrasqueiro, seu viado. Mas você está de parabéns. O seu desempenho enquanto churrasqueiro está de primeira linha. O Carlão está perguntando aqui, gente. Vocês não acham que a Ademir está excessivamente individualista, fominha mesmo? E eu vou aproveitar e puxar um outro comentário aqui. Deixa eu ver quem falou aqui embaixo da mesma coisa. O Luiz Franzoni está aqui perguntando. Só eu que estou achando que o Ademir não tem lugar nesse time? Um ataque com Berrio, Zarate, Ribamar e Fabrício carregando a bola. E teve mais alguém que comentou aqui embaixo sobre o Ademir, o fato dele não ser mais o astro da companhia. Isso é bom ou é ruim? O que vocês querem comentar o Ademir aí? Olha, deixa eu bem rapidinho. Eu já venho falando há vários programas que o Ademir tá fominha. Antes, para mim era justificável a esfomeagem dele, porque ele não tinha para quem passar a bola. No lugar dele, eu faria a mesma coisa. As coisas mudaram. Ele tem cara ali agora que sabe fazer gol. Então, eu acho que ele tem que repensar isso aí. Ele é limitado. Ele é um bom jogador. Ele cresceu no América, sem dúvida nenhuma. Mas ele está muito previsível, né? Ele está chegando. Quando ele está aberto na direita, ele está indo na frente e raramente ele está participando da jogada para dentro da área. Ele normalmente está voltando a bola e está nesses últimos jogos até o Patrick que estava fazendo mais os cruzamentos. Mas ele está com aquela jogadinha dele manjada, né? Ele tá. Como é que era aquele cara? Tinha um jogador que jogava a Copa do Mundo que só fazia o corte para dentro. É o Ribéry, não. É o da Holanda. É, eu esqueci o nome dele, desculpa. Mas carequinha também? Snyder. Snyder. Não é Snyder, não. Não? Não é o Snyder. Acho que era, né? Não. Bom, não, é outro, mas ele cara. Tá igualzinho. Ele dá aquele corte pra dentro e chuta pro gol. Tá até acertando mais, né? Teve uma que... Robin. Ele ia até bem, um lance perigoso pra ele fazer um gol, mas bateu no pé do jogador do Atlético Paranaense e saiu meio pro lado, assim. Mas ele tá só fazendo isso, né? Ele não tá participativo... variando jogada, eu acho que é o limite dele mesmo, sinceramente, eu acho que o Atlético se deu mal nessa aí. Cara, eu acho que ele não, assim, eu não cravo isso não, mas vamos conversar que a cabeça dele não tá no América mais, vai. Ele pode até falar e tal, mas cara, o cara já tá no outro time, se bobear já botou algum Gabiru no bolso já, porque né, assinou contrato e tal. Meio que o que aconteceu com a América agora não afeta mais a vida dele. Então, sei lá, cara, assim, manter a cabeça boa é difícil. E nós já tivemos prova esse ano aí que ele não é um cara muito bom em manter a cabeça boa, não, né? Então, não sei. Eu acho que ele tem que botar as barbinhas dele de molho, sim, viu? Se continuar desse jeitão aí, talvez perca espaço. É, vai ser igual ontem, vai começar a ser substituído, se não estiver rendendo, né? E aí uma hora perde a posição, tem um turno inteiro pela frente ainda, né? Então eu acho que ele não é muito mais do que isso não, sinceramente, tá? Não, eu também acho que melhorar um pouco, mas assim, bom jogador, mas não passa muito disso não. Quando aparecem outros jogadores que começam a mostrar algo a mais, ele vai ficar mais apagado um pouco mesmo, né? A minha questão com o Ademir é só a questão, é só o fato dele não tocar a bola. Principalmente quando, assim, quando ele acerta a jogada, que ele tem a possibilidade de tocar para alguém mais bem posicionado, ele prefere o individualismo. Não sei se é para mostrar o que, que é. Antes, igual eu falei, eu acho que ele fazia até certo, porque tocar uma bola para um Rodolfo não dá, cara, não dá. Com Alê, não dá. Mas agora as coisas estão mudando, cara. As coisas estão mudando. Ele tem opções ali boas para ele tocar a bola. Inclusive, ontem ele fez uma jogada que o Zarate estava do lado dele. Ele tinha que tocar a bola. Ele tentou fazer o dele. Tá. Sim, bom? Com certeza. Eu acho que assim, ele tem que ficar bem esperto aí. E eu acho que se de repente ele cair numa situação ruim, periga chegar nesse time do Atlético e já ser até emprestado ou algo do tipo. Eu acho que ele tem que pensar muito bem que ele precisa fazer um campeonato bom também. Porque se ele não tá disputando espaço lá hoje, ele tem gente disputando espaço. Então, se ele não fizer um bom campeonato, periga nem pegar, nem reserva lá. Porque, infelizmente, é o que aparece que está acontecendo lá. Deixa eu... Hoje, desculpa, Jair. Hoje, se ele fosse hoje lá para a Cachorrada, no Campeonato Mineiro ele já seria emprestado. Exatamente, cara. Exatamente. Tem espaço lá, não. O reserva lá é o Keno. Só isso. Pois é, cara. É um negócio complicado. Na posição dele ali, né? Jogador tem que pensar, cara, essa questão de compromisso é muito séria. Às vezes o cara tem até bola. Eu acho o Ademir, alguém até comentou aqui, falou que ele é meio peladeiro. Eu acho que ele é muito isso, assim. Eu acho que o estilo de futebol dele é complicado. Para ele jogar do jeito que ele joga, ele tinha que jogar muito mais. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tipo assim, para ser esse tipo de jogada, de corte rápido, não sei o quê e tal... Ele tem que tá bem melhor. Então, assim. Pra ser fominha, assim também. Pra ser fominha, é exatamente o que você falou, concordo. O Marcelo Consolari tá aqui falando: ó, boa noite, tô aqui só pra presenciar o Thales elogiar o Juninho. Gostando muito da ideia do Ademir perder a condição de estrela do Cafu, Marcelo. Condição de estrela da companhia. Vai se obrigar a jogar mais. Vamos ver. Boa noite, Decadentes, o Flávio Cardoso Mesquita, saudações americanas, agradecimento ao canal Soldeg que nos proporcionou uma ótima transmissão do jogo. Eu quero ver se vocês vão levar cigarro pro menino lá, viu? Polícia Federal já bateu na casa dele, já levou aquela carequinha lá. Fiquei sabendo que quando chegou na carceragem e o povo e ficaram sabendo que o crime dele foi piratear sinal de jogo do América, ele já virou a mocinha da cela, viu? Eu, se eu fosse vocês... levava um cigarro lá para ele, viu? O Flávio Azevedo, estamos a 3 pontos da Sul-Americana. Está aqui propondo uma vaquinha para comprar uma câmera para o Lucas. E uma banda larga, viu? Porque o negócio lá tá feio. Ô, Flávio, o problema do Lucas não é a câmera, cara, é a internet dele. E gostei do comentário anterior do Flávio, cara, que para mim é isso aí, bicho. A gente tem que enxergar isso. A gente está na zona de rebaixamento, mas a gente está a 3 pontos. Do paraíso. Sacou? É isso aí, cara. Tem que olhar. Hoje eu tava voltando pra casa e tava aqueles pilantras lá da Itatiaia e eles estavam comentando o jogo da Mariada lá. E aí eles estão assim: não, porque agora o Cruzeiro está só a 11 pontos do G4. Aí vira um artista lá e mata a conversa. Mas tá a 6 pontos do rebaixamento. O cara estragou o rolê dos caras. É foda, viu? O pessoal aqui elogiando. Júlio César falando que o Geraldo virou comentarista. Lucão, Lucas Prates, ó. Falou castelhano. Fala, galera. Vamos todos juntos e unidos em busca do nosso objetivo. Juntos somos mais fortes, Americanada. Isso aí. O Luiz Franzoni, pessoal, boa noite. Só eu que estou achando que a Ademir não tem lugar nesse time. Meu ataque com Berrio, Zarate, Ribamar e Fabrício. Nós já estamos repetindo comentários, né? É porque eu puxei aquela hora. Fabrício tem que ser contratado. Faustão está desempregado aí, vamos buscar ele logo tirar o saco dessa porra aí. Quem dera eu tivesse desempregado com o tanto de dinheiro no bolso que ele está, meu filho. Tá difícil. O Sérgio Freitas, confiante e muito motivado, rumo à Sul-Americana. Abraço, Sérgio Freitas de Divinópolis. Isso aí, Sérgio, show de bola. O Will tá lembrando aqui Só um minutinho já. Que legal, cara. Itabira, São João del Rei, Divinópolis. Que bacana, cara. Divinópolis é a terra da minha esposa. Que legal, cara. Importante Divinópolis. Divinópolis é muito bacana. Eu gosto muito de lá também. Teve um comentário aí que o cara falou sobre a contratação em definitivo do Fabrício Daniel. Cara, se a gente contratou o Rodolfo em definitivo, não faz sentido nenhum deixar o Fabrício Daniel passar, né? Não faz sentido nenhum. Tá jogando mais bola, né? Ah, tá, ué. E ele tem muita vontade de fazer gol, cara. Isso para um atacante é sensacional. Ele joga pra lá, ó. Ele tá agarrando a oportunidade, né? Isso é uma coisa que nós precisamos muito. Porque essa aposta, quando ela vem, nós temos que apostar quando ele que quer provar que tá querendo, entendeu? Então isso é importante, né? O Francisco Silva tá aqui discordando. Boa noite, vou discordar a respeito do Ademir. Para mim ainda é o principal jogador do América. Francisco Lindeia. Alencar, nosso presidente. E aí, ninguém fala que o Euler e o Salum e o Armando fizeram uma bela contratação? Presidente, no último programa nós falamos, nós fizemos um programa na semana passada sobre fazendo um fechamento do primeiro turno, nós fizemos elogios, viu? Nem tanto ao Armando. Mas não, o Euler... Alencar foi injusto agora com a gente e tal, porque o programa passado eu só meti o pau em argentino. Nesse eu já falei que já estou amando um argentino, tá? E se o Alencar. Já que o Alencar puxou a língua da gente, foda-se, vou falar. No último programa, o Gustavo até falou que o Euler era o. Como é que é o nosso. Tem do banco lá, que nós rachamos, bicho. Camisa de bancário. Camisa de bancário. Nós elogiamos. A contratação, tá? Elogiamos sim, elogiamos sim. É, e falamos mal de Alencar. Elogiamos Berrio também. É, né? Elogiamos, e falamos mal de Alencar. Falamos que Alencar não foi na apresentação. E ele justificou depois pra gente, tá vendo? Nós estamos atenados? Legal, foi bacana. Pelo jogo de hoje, só o gol já tá valendo a contratação. Se ele der uma assistência todo jogo, já tá mais do que pago. O Júlio Oliveira, feliz com as vitórias, mas sem entender Zé Ricardo no banco. E aí, gente? Eu continuo achando que merece espaço no time, hein? Então, ele não entrou mal ontem, né? Para começo de conversa, para a gente começar a conversar, ele não entrou mal ontem. Pelo contrário, ele entrou muito bem. O Zé Ricardo tem uma vontade na marcação, que é mais ou menos igual o Fabrício Daniel tem a vontade ali de fazer o gol. É buscar o tempo inteiro fazer o gol. E o Zé Ricardo, não, é o contrário. É buscar o tempo inteiro marcar alguém ali. Às vezes ele é até afoito quanto a isso. Mas eu sou suspeito de falar que eu sou muito fã do Zé Ricardo. Muito fã. É. E aquela coisa, né, cara? É um cara que a gente precisa... Eu acho que tem espaço e é um cara que a gente precisa valorizar até para conseguir fazer uma venda boa, né? No futuro aí dele aí. Eu acho que vale a pena ele ficar assim, vale a pena investir mais nele também. Eu acho que tem espaço. Nós vamos ter alguns jogos, talvez seja interessante jogar com o Lucas Cal e com o Zé Ricardo, mais fortalecidos na entrada da área ali, né? Flamengo, por exemplo, pode ser um jogo assim, uhum, que a gente jogue mais com velocidade e marcando e mais fechado um pouco, né? Se a gente conseguir. Eu acho que ele tem espaço, sim. Eu acho que ele entrou bem ontem também, né? O pouco que ele jogou. Ele não comprometeu, ele joga bem, né? Ele joga bem. É, tem que entender por que ele perdeu um pouco de espaço logo no começo com o Mancini. Não sei o que a gente conhece de bastidores, não sabe se pode ter tido alguma coisa. Mas ele, eu acho que ele é um bom jogador para ficar no time, para a gente até aproveitar futuramente em venda, mas eu acho que ele tem lugar que pode entrar em alguns jogos também. E sim, se ele jogar, né, por exemplo... Eu ouvi na imprensa, que o Cal não poderá jogar contra o São Paulo, né? Uhum. Então, acho que talvez é o Zé mesmo para entrar ali, para fazer a função e tudo direitinho. Eu acho que dá para segurar ele sim, e acho que ele é útil para o time sim. Sobre essa questão aí, até acrescento, acho que nós estamos bem agora ali com o Cal nessa função, podendo jogar de zagueiro com o Zé Ricardo e com o Sabino. É. Sabino é outro também que a gente merecia achar um espacinho aí, se for possível. Mas Sabino é muito novo ainda, né? O Sabino não me incomoda tanto assim, não. É, agora, sobre essa questão de não entender a cabeça do Mancini, tem um ditado muito antigo, cara. Passado de mulher, cozinha de restaurante, cabeça de técnico, é melhor você não conhecer. Fato. O Zé Alves Aguiar está dando parabéns Alencar, as cabeças pensantes no time melhorou, agora o treinador tem de ajudar a escalar os melhores. O Zé Literatura está aqui, vocês acham que o Cal deve seguir como volante? Ainda me assusta um pouco ver a escalação e o Juninho ser o único meia originalmente do time. Cara, esse jeito que o Mancini está armando o time, o meio ficou um negócio esquisito, né? Assim, é difícil saber quem tá jogando de meia no time, né? Difícil. Apesar que o Juninho, pelo menos no primeiro tempo, ele jogou muito mais na marcação, né? Sim. É, o que me surpreendeu bastante. Apesar de não gostar muito do Juninho, mas ele no primeiro tempo, eu achei que ele fez uma partidaça defensivamente. Aí no segundo tempo ele voltou a ser o Juninho de sempre, aquele negócio, que a loucura dele de lá pra frente e tal, que particularmente eu não agrado muito, não. É, o jeito que o Mancini arma o time fica um pedaço grande do time no tal do box to box, né? Que esse povo adora falar hoje em dia, nessa linguagem chique aí do futebol. Ah, nada mais... box, meu pau, box de bosque. Eu acredito que a gente está conseguindo popular o meio de campo com alguma qualidade, né? Ô, Jair, já que você falou isso de boxe, significativamente. Sim. Esse tal de boxe, tio Bosques aí, o Alê não entrou no boxe de boxe ontem, não, filho. Que preguiça que o Alê entrou. É. O jogo pau quebrando, o Alê querendo segurar a bola no meio de campo, quase que ele entregou a paçoca. Mas será que o Alê faz um golaço também, hein? Goleiro, será que na orientação do Mancini, não? Ele segurar a bola rodada aquele jeito? Eu acho que sim, ser. Cara. Pode ser. Mas não roda na cabeça de área nossa, porra. Roda lá pra frente. Eu concordo. O Flávio Azevedo tá falando que Alê, Rodolfo, Toscano e Diego já deveriam ter sido dispensados, seriam grandes reforços. Matheus Gomes, estamos a 8 pontos da pré-Libertadores, olha aí, ó. Putz, olha pra você ver, cara. Luiz Franzoni tá falando que é de Paracatu. Legal, show de bola. O Túlio Coelho tá aqui falando. Túlio Freire de Divinópolis. Ademir Zarate e Fabrício Daniel, ataque titular. Vamos rumo aos 47 pontos. Mandem um abraço pra turma do Cartolomatics. Legal, pessoal do Cartolomatics aí. Matics. Abraço aí do pessoal do Decadentes. Deixa eu continuar aqui. Will. Alê fuma 3 maços de cigarro Marlboro vermelho por dia. Coitado. É um Renan Oliveira, gente. Tem que ter paciência com o homem. E o Alencar tá te elogiando aí, Thales. O Thales falou tudo dos técnicos. O Alencar conhece, hein? Eu espero o Alencar no dia que a gente for platinar o cabelo. Ah, aí não, nós vamos ter que chamar o nosso presidente lá. Aqui, dia 26, o jogo é 11 horas. Tem churrasco? Dia 26 agora? É. Contra o Flamengo? Então, não vai poder ser na casa de pai, não, bicho. Que viado, que meu pai é flamenguista. Que viado. Uai, que mas e aí, como é que faz? Ah, ele é chato pra cacete, eu vou bater no meu próprio pai. e ainda levar reforço, né? Pra ajudar a bater, né? É. Vou bater no meu pai? Pô, não posso, velho, tem 70 e tantos anos. Não, nós vamos fazer um churrasco aí. Nós vamos convidar aí o Alencar, vamos convidar o Euler aí, nós vamos convidar a turma toda pro nosso churrasco aí do dia 26 aí pra ver a América e Flamengo. Pô, já imaginou ganhar? Cara, boa pergunta. Ganhando... Olha, cara, Euler, esses caras vêem o jogo lá no camarote, aí você chama aí pra ver naquela confusão que a gente faz pra colocar minha televisão pra funcionar. Mas e o amor? E o carinho envolvido? Mas churrasco é bom. Churrasco é bom, churrasco, né, cara? É bom. Churrasco é bom de primeira linha. Churrasco é de primeira linha. Churrasco é bom. Então, boa questão. Nós temos agora pela frente Corinthians no domingo. São Paulo. Tá jogando bem essa porra, né? Cara, tá. São Paulo na quarta e Flamengo no outro domingo, né? Se eu não me engano, 11 horas da manhã. Fábio, que beleza, hein? Sequência pesada, hein? Pesada. Muito pesada, muito pesada. Eu acho que mais dá para ganhar 2 jogos. Acho que dá para ganhar do Corinthians, dá para ganhar do São Paulo. Flamengo é mais difícil, né? Então, assim, 4 pontos está ótimo. 6 pontos. Me julguem. Prefiro ganhar 6 pontos em cima de Corinthians e São Paulo e perder para o Flamengo para não ajudar a cachorrada. Não, mas são 6 pontos que eu acho que a gente vai ganhar, são esses mesmo. Né? Então, beleza. Se a gente não, ganhasse. Peraí, deixa eu entender já. Desculpa, deixa eu entender. Você tá querendo marcar um churrasco e tudo pra torcer pra gente perder, é isso? Não é torcer pra gente perder, mas vou, digamos que o seguinte: se por acaso a gente ganhar 6 pontos no Corinthians e São Paulo e perder pro Flamengo, e o Flamengo ainda passar a cachorrada. Eu não vou ficar muito triste, não, tá? Eu prefiro ganhar do Flamengo e depois ganhar da cachorrada também. Aí a gente ajuda. Não, aí nós temos que ganhar eles. Não, nós temos que atrapalhar os dois. Nós temos que atrapalhar nos dois, aliás. Entendeu? Fazer de tudo pra esses vagabundos não ganhar essa porra. Ó, pra gente ganhar do Corinthians é fundamental, eu acho. Eu também acho. Porque eles vão emendar 3 vitórias, o povo começa a respeitar um pouquinho mais, sabe? Começa a dar mais. O time fica mais confiante. E aí eu acho que a gente emenda uma sequência boa, viu? Eu acho que as coisas começam a melhorar, né? Acho que assim, com esse elenco, né? Tem que parabenizar aí o presidente também pelas dispensas, tá? Começar a liberar aí a quem não tá rendendo, economizar pro time, para pagar jogador mais caro mesmo. As liberações estão sendo feitas. Parabenizar o interesse em contratar o nosso lateral esquerdo. Né? Contrata aí o Fabrício, Daniel, Manuel também. Vale a pena. Tá? Tem que elogiar essas coisas mesmo. A gente desce o pau quando tá ruim, mas quando tá bom, tem que elogiar mesmo também. Lucas, você conseguiu aparecer no programa? Não, tá sem áudio nenhum. O que é uma merda, entre aspas, o Alencar participar do programa, ver o programa, porque a gente fala mal dele, aí depois ele vem e mete o ferro na gente. A gente fica sem graça. Não, cara, não, Alencar... Contudo, Alencar é gente boa, cara. Eu não posso brigar com ele, não. Alencar, de forma alguma. Não, Alencar não briga com ele, não, que ele é gente boa. Inclusive, tá te dando a dica aí, ó, que o cabelo pra platinar custa 50 mil na Série A. Você sabe, né? A propaganda lá da Brahma, que é espuminha, aquela coisa toda, né? Ô Lencar, se você ver minhas dívidas, filho, e eu tô querendo fazer outro menino, tô querendo trocar de apartamento, é no máximo, uns 50 conto pra platinar essa porra aqui, bicho. Aqui, nada. Se eu contar uma história pro carroceiro, até o burro chora, meu filho. Os 5 mil, o Thales tá platinando tranquilo. Você tá ficando louco, cara. 50 mil, você tá ficando doido, bicho. Eu tenho que pôr outro menino no mundo pra ser outra americana. Nós temos que. Ah, cara, outro negócio legal que quando é pra elogiar, a gente deve elogiar. Desculpa já tá te interrompendo. Mas ontem eu tava lá no shopping Del Rey, cara, e eu vi o Thiago Reis lá, com os dois meninos dele, e o menino dele com a camisa do América, cara. Achei bacana, cara. Achei legal pra cacete. Sacou? É óbvio que assim, acho que as pessoas não dá pra conhecer assim quem que é Thiago Reis, pra dar voz e tal, e por causa que ele tava de máscara também. Mas é legal, cara, ver uma pessoa pública assim, com um filho com a camisa do América, né? É muito bacana esse estranho. Ele realmente. Outro dia postou foto na loja do América lá com o menino dele. Ele realmente. Né, Thiago é conselheiro e tal. Então, quer dizer, ele é bem identificado de fato. Muito legal mesmo. O Augusto Moura está aqui falando, boa noite, já passou da hora da diretoria mostrar que o América tem de ser time grande, tem de ficar na primeira. O Flávio falando que o Sabino merece mais chances, o Carlão falando de um zagueiro de Série A. Deixa eu pegar aqui. Alencar lembrando que o Sub-20 faz um belo campeonato, porque a meninada desceu. O Caio Oliveira está aqui falando que prefere o Cal na zaga com o Ricardo Silva e o Valora no meio. Eu acho que eu também, tá, Caio? Eu acho que eu prefiro um primeiro volante mesmo, talvez. Eu acho que faz mais sentido para mim. Que mais? Eu pulei alguns comentários aqui, acabei esquecendo. Aproveitando esse comentário do Caio aí, você vê como que a gente tem mais opções agora, né? A gente começa a ter um pouco mais de opções de montar time, né? Então, acho que vai para frente e a coisa mais na bipolaridade positiva mesmo. Mas é legal isso aí, Adolfo, porque a gente já está conversando aí aqui há quase uma hora, e se não é o Caio nos lembrar do Valor, a gente nem estava lembrando que ele estava no América, né, bicho? E até pouco tempo atrás, ele era... Nossa, ele camisa 10. Ele era o fundamental no time. Não tô dizendo que ele é ruim, não. Longe disso. Eu acho que ele tem lugar, sim. Pelo menos para entrar no jogo. Ontem, por exemplo, no lugar do Ale, eu colocaria o Valoura. Mas, enfim, segue o jogo. Se a gente tivesse, por exemplo, essas duas contratações há um pouquinho mais de tempo, e alguns jogadores não tivessem oscilado tanto no primeiro turno, a gente estava pelo menos uns 6, 8 pontinhos na frente aí, sabe? Eu tô vendo aqui, cada vez que eu vejo o Sport nessa tabela, foi como é que a gente perdeu aquele jogo para o Sport, sabe? É assim, cara. Mas assim, se tivesse menos oscilado alguns jogadores e as contratações de agora tivessem chegado um pouquinho antes, nós, a gente estava bem lá em cima. Verdade. O Celino Reis está dando boa noite aqui, está falando que está de Buritizeiro, norte de Minas. Bacana demais. Bom, pessoal, que legal. Minas, que legal, cara. Todo mundo se representando as partes de Minas Gerais aí. O Will tá falando que Léo Paz está sendo negociado. A desgosto do Thales. Esse aqui que está aqui do meu lado. Gerador de nossos memes e figurinhas. sem Léo Passos, vai ficar sem material. Ué, ele não foi ainda, não? Já paguei todas as figurinhas do Léo Passos. O Náutico quer, mas eu não sei como é que anda isso aí, não. O Roberto Lopes está aqui perguntando: Thales vai fazer um churrasco para geral para lançar o platinado? Que isso, hein? Cara, para geral é meio complicado, né? Vamos ver, cara, como é que vai estar. Vamos ver como é que vai estar o final do ano e tal, essa questão de pandemia e tal. Pois é, né, cara? Você lembra quando a gente fazia um churrasco lá no Pardal, hein? Se a gente pudesse então, fazer lá no Pardal, hein? Se continuar desse jeito aí, se os números estiverem mais tranquilos e tal, ué, por que não fazer um evento legal? Por que não? É, eu acho legal. Bacana, contrata um churrasqueiro e tal, um shopping, não fica caro para todo mundo, fica um preço legal e vamos comemorar, cara. Que legal. Tem que comemorar pra caralho. Comemora pra caralho. De repente a gente faz um Decadentes lá ao vivo. Ao vivo, churrasco. Sim. Olha que bacana. Eu acho a ideia de Roberto aí é sensacional, cara. Sensacional. Legal. Vamos ver demais. Como é que vão ser as coisas. Legal demais. O nosso presidente também, Paulo Lasmada, no Boa Noite. O Paulo Henrique, Berrio não é titular por opção técnica e física. Ele já tem uns 2 meses que está treinando. A Lana Gandria está aqui. Oi, boa noite. Penso do Norte de Minas. O Murilo, São João da Ponte, Norte de Minas. Legal demais. Bom saber. Muitos de vocês aqui estão sempre comentando e a gente sem saber de onde vocês eram. Muito bacana, viu? Quem for de outras cidades aí, vão comentando para a gente ler. Só mais uma cutucadinha no meu carequinha predileto. Enquanto ele fica aí nesse negócio de querer cruzeirense atleticano, a gente conquista Minas Gerais, tá? Só de americanos. Chupa, Soldeca. Vou aproveitar então que nós chegamos nesse assunto e aproveitar a presença do nosso doutor Adolfo aí. Já que você falou sobre pandemia e essas coisas todas, na semana passada houve uma reunião aí do Calil com os nossos representantes aí dos times de Minas de Belo Horizonte, né? Da Cachorrada, da Mariada e do América. Mas foi uma reunião pública, até teve alguns torcedores, né? Eu vi alguns postaram. E o América externou algumas preocupações em liberar o público, né? E nós deixamos bem claro que não vamos adotar o caminho que os outros times, né, que estão fazendo. O Atlético está como a liminar. Desculpa, a Comebol liberou e como a prefeitura liberou, eles podem jogar Libertadores com público. O Cruzeiro está jogando abaixo de liminar na Série B, os outros 19 clubes não concordam e o América falou que não vai fazer liminar e vamos voltar junto com os outros clubes. Eu concordo com esse posicionamento. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não pode entrar nessa seara, né, de querer eliminar, de não sei o quê, fora do que está combinado. E acho que não vale a pena. O que vocês pensam disso? Eu acho também que nós estamos com o posicionamento certo, sabe? Eu entendo, tem que olhar pelos vários aspectos, né? O lado da pandemia, propriamente dito, né? Vários estados, inclusive a gente, já estão com os indicadores melhores, né? Os indicadores estão melhores, sim. Mas a gente costuma já, né, como eu faço parte de grupos de médicos que têm representantes do país inteiro, a gente vai vendo aí que em alguns lugares começa a subir um pouquinho o número de casos de novo. Sem ainda comprometer leitos de hospitais, leitos de UTI, tudo. Mas por quê? Porque a coisa está mais liberada um pouco. A gente vai abrindo, vai aumentando um pouco o número de casos, né? Mas está controlado. Mas eu acho que tem... Eu penso pelo lado também da vantagem desportiva, né? Pô, por que só um time vai jogar com torcida? Uhum. Eu não colocaria o VAR na Série B no meio do campeonato. Eu acho que isso altera as decisões que foram tomadas, acho que tira vantagens. Um time jogar com torcida anima, né, cara? Se eu vou pôr 30% da torcida lá no estádio lá de Sete Lagoas para o jogo do Cruzeiro, Bom, os jogadores ficam mais animados. Jogar com torcida é diferente, né? Eu imagino que seja, né? Eu não sou, nunca fui jogador profissional, mas eu acho que eles sentem falta do público também. Eles fazem parte do entretenimento, quer queira, quer não. Claro. Eles fazem parte de um mercado de entretenimento. Então, atores, né, pessoas públicas, eles sentem falta quando não tem aquela correspondência da torcida, né? Então, assim, eu acho que isso cria uma certa vantagem... Indevida, né? Indevida para quem joga. A gente sabe que Cruzeiro e Atlético tem torcidas grandes, vão botar os 30%, vão encher os 30%, né? A nossa é fantástica também, nós também iríamos encher os 30%, mas eu acho que é um pouco complicado do ponto de vista desportivo e um pouco complicado ainda, eu acho, no nosso ponto de vista pandêmico ainda, sabe? Ainda fico com um pezinho atrás. Eu, por exemplo, não iria no jogo ainda. Não participaria de um jogo ainda na torcida. Porque aglomera, gente. Não vai... Brasileiro não fica sentadinho igual ao europeu. É. Sua cadeira é aqui, você fica aqui. Né? Não adianta vender a cerveja dentro do bar e fechar o portão uma hora antes. Vocês sabem como é comprar cerveja lá no Independência, né? Sim. Aquela, né, o pessoal junta ali, aquela confusão toda. Então, assim, vai ter ambulante vendendo, o pessoal vai sentar. Nós vamos juntar, gente. Não tem jeito, nós vamos juntar lá dentro do estádio, né? Então, aquela coisa toda. Sabe o que, que eu penso? Eu até comentei isso no programa um outro dia aqui, que é o seguinte. De um ponto de vista pessoal, é possível ir a um jogo de futebol e não se contaminar e não levar nada para casa. Quer dizer, eu dou o exemplo das Ruas de Fogo. No ano passado, nas Ruas de Fogo do Copa do Brasil, eu fui e fiz ao vivo todas as Ruas de Fogo aqui para o Decadentes. Cara, eu tava capa de chuva, face shield, duas máscaras, distanciamento. Então, quer dizer... Num ponto de vista pessoal, eu conseguiria ir num jogo e não me contaminar? Provavelmente. Mas, de um ponto de vista de sociedade, será que a gente consegue fazer um jogo em que poucas pessoas se contaminem? Com vacina, com tudo? Enfim, não estou discutindo se vacina não funciona ou não funciona. Não é isso. Mas me preocupa... E vou ser sincero com você, gente. Olha para a nossa torcida. A gente tem uma torcida... Quem vai no campo, nós sabemos que tem muita gente, sim, mais idosa, sim. Tá? Sem querer esconder nada, mas tem gente mais idosa, sim. Então, eu não recomendo. Eu não acho que seria ao respeito. Eu tô doido para ir no campo. Eu tô morrendo de vontade de Independência, mas eu tô reticente. E você, Thales? Dá seu ponto de vista aí. Rogério, complicado, esse é um tema, assim, delicado, cara, extremamente complicado. Primeiro, assim, a questão do cara estar vacinado não quer dizer que ele não transmita a doença depois de pegar. E talvez ele passe para uma pessoa que tem uma imunidade mais baixa e tal, é um negócio complicado. Mas o que mais me incomoda são dois pontos. Primeiro que a gente está no Brasil, então os caras, assim, se fosse seguir realmente os protocolos, independente da questão da proximidade um do outro, mas a questão do exame, de você fazer um exame antes, eu acho que já amenizaria. 15 conto na Praça 7, tá? Pois é, cara. Mas aí tinha que ser 15 conto oficial, sacou? Trouxei no laboratório e pagar. Não, não é. Conto, é 15 conto, é o papel. É o papel. Eu sei, por isso que eu estou te falando. Exato, infelizmente não dá certo por causa disso. Os caras vão dar o jeitinho brasileiro, né? Não tem qual é. O teste mais confiável que ainda fura é 240 para ficar 3 dias pronto o resultado. R$240 particular. Tem um outro que é um teste mais rápido, que fica pronto em algumas horas. Ele é mais caro que o teste do. Ele fica em torno de 300, 300 e poucos reais aí, na média. Que é óbvio, então, que não dá, cara. Inviabiliza. Não dá pra fazer para todo jogo, né? É complicado ainda. O Alencar tá falando aí sobre a questão aí do... Tem uns comentários dele aí. Sim, já... sim, ele colocou aqui. Agora, só finalizando. Eu acho de coração que o Cruzeiro deveria... O Cruzeiro, qualquer outro time que fizer eliminar para colocar público em jogo, tá sendo sacana, né, cara? Tá sendo sacana. Sacou? Certo é certo, combinado é combinado, você tem, se você tem 20, Se você tem 20 clubes, cara, tem que alinhar com 20 clubes, porque o Cruzeiro ontem jogou contra a Ponte Preta. É, aí quando for jogar lá contra a Ponte Preta não vai ter público, ela vai ser prejudicada, justamente porque vocês falaram aí, a empolgação é outra e tal. Então, assim, não tá certo, né, cara? Não tá legal esse negócio, não. Mas pode colocar os comentários de Alencar aí, por favor. O Alencar comentou aqui sobre essa história: público só vamos fazer depois que todos os clubes estiverem nas suas praças. Não vamos entrar na justiça. Ninguém é obrigado a tratar. Mas acertar é. Já entramos na justiça contra a eliminar do Flamengo. Correto. Eu acho que não pode haver exatamente. Esse desequilíbrio, não, cara. Não faz sentido o Flamengo ter torcida e a gente não. Não pode. Não está na hora, né? É. Ou os 20 chegam num consenso ou não. Nada é feito. E se o Flamengo usar no Brasileiro, não vai ter rodada. Ou joga todo mundo ou não joga ninguém. O João Felipe está aqui falando verdade. Acho que está concordando com o ponto de vista do Adolfo. O Celino Reis está propondo aqui: Alencar, podia conversar com a CBF para ir adiando os jogos que o Flamengo quiser levar a torcida. Depois eles ficam enrolados para fazer os jogos todos. O Samuel está concordando, é muito arriscado a volta de jogos nesse momento, concordo perfeitamente com o Adolfo. Agora, Jair, antes de você ler o próximo comentário aí, cara, eu fico com inveja da concorrência nossa, se bem que a gente não tem concorrência, né? Mas você viu, bicho, a gente consegue ter no mesmo programa uma opinião balizada de um cara que tá nos negócios que ele falou hoje, que eu já esqueci essa porra toda. Que legal. O programa de Cruzeiro e Atlético não tem isso aí. Você vai ter lá os caras com tornozeleira, porra toda. Drag queen. Não vai ter essa opinião toda aí, cara. Puta que merda. A única coisa que você vai ver à vontade é ficha corrida na polícia. Isso aí vai ter bastante. O Alencar tá falando que vai ter que ter laboratório credenciado pelos clubes. É isso aí. Porque senão vai virar essa zorra aí. Vamos para Bala e Colatina? Vamos. Menino Felipe, menino Lucas, eu já desisti dele já. Hoje não vai ter menino Lucas, não, porque a banda estreita dele está mais estreita que nunca. Votação para Bala. Bala da galera. Poxa, tivemos aí, ó, Lucas Cal com 49, seguido de Juninho com 31,4. Zarat com 15,7 e Felipe Azevedo com 3,9. Adolfo, eu não vou votar porque eu não vi o jogo, eu vi melhores momentos e um pouco no rádio. Então eu vou me abster hoje. Adolfo? Eu vou votar. Aliás, eu votei, eu não sabia que eu ia participar no programa hoje, eu acabei votando, então vou repetir o meu voto, que é o voto que eu votei no Juninho, cara. Achei que há muito tempo o Juninho não jogava tão bem assim, né? E ele fez funções diferentes mesmo, né? O Thales comentou muito bem que ele voltou a fazer aquela ponta direita dele, né? No mais no segundo tempo, mas não comprometeu dessa vez. Eu acho que em consideração aí ao votei nele várias vezes aí para trás como Colatina, em alguns jogos para trás. Eu acho que ele jogou muito bem ontem. Muitos jogadores foram bem ontem. Mas inclusive o Lucas Calvo, né, que foi aí, o Zarate, no tempo que ele jogou, ele foi muito bem. Os nossos zagueiros foram bem, os laterais foram bem. Mas eu vou dar o voto aí no lado humano, mas que também jogou bem, que é o Juninho. Bacana. Thales? Então, cara, eu juro para você que eu queria votar no Mancini, porque geralmente quando a gente toma uma ferrada, que está lá no Colatina, a gente sempre tem o Mancini como opção, porque quem escala e quem treina. Da mesma forma, eu acho que é extremamente justo quando a gente vence, e vence igual a gente venceu bem, dominando o outro time, eu acho que o Mancini tem que ser lembrado também. Mas, bicho, pelo que eu já peguei no pé, pelo que eu já critiquei, a partida que ele fez, o primeiro tempo dele de marcação e o segundo tempo dele mais ofensivo, eu vou de Juninho também, cara, sem pestanejar. Meu Deus do céu, esse programa tá sendo um marco. Tá desvotando pra Bala no Juninho, cara. O que que tá acontecendo, viu? Eu vivi pra ver isso. Isso aí é pra você deixar de ser bobo, Jair. Você acha que você tem uma visão da minha pessoa muito diferente do que realmente é, seu trouxa. Thales vai até dar um abraço no Juninho. Depois dessa... Ô, bicho, sem problema algum. Sem problema algum. Show. Vamos pra Colatina, então. Você tem uma ideia, do começo do programa eu falei pra você que eu já tô amando o argentino, esses filhos da puta. colatina da galera. Ganhou aí com uma grande diferença. Ninguém com 61,1%, seguido de Ribamar com 20,4%, Ademir com 11,1% e Alê com 7,4%. Vai você, Adolfo. Eu votei em ninguém. Achei que não teve nenhum cara que você fala assim, olha, nossa, que merda que foi. Não teve, acho que não teve. Então, acho que pela primeira vez eu voto aí no ninguém, sabe? Nos últimos tempos aí. Boa. Thales. Até porque, doutor Adolfo, tinha muito tempo que o Colatina não tinha opção ninguém. Né? Não, mas eu estou buscando todo o histórico do Decadentes, né? Ah. Três programas. Três. É? Três, exatamente. Três e três. E aí, nesses, eu nunca tinha votado no ninguém. Eu também. Eu também vou de ninguém, já. Ontem ninguém mereceu Colatina. Que, inclusive, eu peço à nossa audiência que assista o nosso programa 300, para vocês verem que o nome Colatina jamais vai sair dessa merda. Jamais. É verdade. Doutor Afonso Celso Raso. E, oh, gente, eu vou jurar para vocês: ninguém combinou aquilo, cara. Ninguém combinou. Ninguém. Ninguém combinou. Até porque a gente. Assim, eu confesso que eu falei assim: não vou colocar o doutor Afonso numa situação chata de perguntar qual foi o pior jogador. Aí aparece o Thales, né, cara? Aí o Thales, mal educado, mal criado como é, falou assim: mas qual que é o pior? Aí assistam um programa, pessoal, para vocês verem o contexto. Não teve nada de falta de educação, pelo contrário. Seu Afonso se divertiu até falando do Colatina. E um tal de Adilson Charuto. Adilson Charuto. O Adilson Podemos Charuto. Revezar. O Adilson Charuto futuramente será usado num prêmio para representar o jogador que não é ruim, mas está na preguiça. Entendeu? Exato. Adilson Charuto. Que outro, por exemplo, ganharia o Alê fácil. Retroativamente, nós poderíamos entregar isso já troféu para alguns jogadores aí. Renan. Com certeza, com certeza. Adilson Charuto será um prêmio logo, logo. Deixa eu registrar aqui algumas mensagens importantes aqui. O Otávio Tavares Neto está falando que chegou atrasado. Mas deu de gostar. E Carlão está falando que o Cruzeiro nunca foi ético e nunca será. É isso aí. Não, mas mais nenhum dos dois, na verdade, né, Carlão? Nenhum dos dois nunca foi ético e nunca. Nenhum dos dois, cara. Mas o mais importante, eu esqueci de colocar aqui, ó. Carlão está falando que o primeiro churrascão do Decadentes ajudou a organizar. E o Alencar já falou em cima. Ficaremos na A. 10 caixas de cerveja é minha. Me diga. Deixa eu printar essa porra aqui. Não. Dá um print da tela aqui mesmo. Me digam como é que esse homem não pode ser meu presidente preferido. Me digam. Dos atuais, tá? Dos atuais. Poxa, é isso aí, Alencar. Aí nós já estamos começando a ficar bacana. 10 caixas de cerveja. Eu vou falar que se a gente ficar na A, 10 caixas de cerveja vai ser a pouco. E o nosso presidente Paulo Lasmata aqui já está falando que não durou muito tempo, não dormia tão bem de um sábado para domingo, e já está mandando o Alencar abrir a mão. Doutor Paulo Lasmar, o senhor também está mais que convidado para o churrascão de Decadentes aí, e vamos tomar essa cervejada toda feliz e contente. O Celino, você está perguntando aqui, esse charuto era pior que o Suelito? Uai, de acordo com o doutor Afonso Assurraso, de acordo com ele, esse Adilson Charuto era preguiçoso. E nós tivemos um gringo que queria dar porrada nele, né? Conforme. Vejam lá no programa 300, é melhor do que eu contando, viu? Bacana demais. Paulo Lasmar tá falando de mais um aí, ó. Tá, ó. Paim, um ponto esquerda que o Wilton Chaves trouxe na década de 80 e só jogou um tempo. Foi tão mal que foi substituído e demitido. Rapaz, tem uns aí que tivesse sido substituído e demitido no primeiro jogo, tinha poupado muito nosso estresse, viu? Tudo culpa da lei de 5 jogos de Sérgio Tavares. Sérgio Tavares. É... Bom, como o Lucas não está aqui, não teremos esportes especializados. Nós já falamos que o Sub-20 está super bem. Estamos aí no G4, já perto da nossa classificação. A molecada está lá jogando, Carlos Alberto, Cauê, né, o pessoal que desceu aí. Que bom! A gente precisa de gente boa no Sub-20, Jairo, que é isso que nos mantém. A única notícia que eu tenho é assim, o vôlei, o nosso vôlei, ele é extremamente ativo nas redes sociais. Então eles postam diariamente notícias e tal. É bem bacana o trabalho dos caras lá. Eles estão, acho que o primeiro, eles já fizeram 2 amistosos, nós perdemos os 2 amistosos, mas pelo que eles escreveram lá, como era um teste, nós jogamos até bem, e nós estamos, se não me engano, a 5 dias da nossa estreia, 5 ou 4 dias, se não me engano, da nossa estreia. Fechou? Bacana demais. É isso aí, vamos apoiar tudo que levar o nome do América, né? Tudo. Isso aí é importante. Então é isso aí. Próximo jogo vai ser contra o Corinthians, 18h15, de domingo. Portanto, não faremos no programa 304 às 8 horas, porque senão vai misturar com o horário do jogo. Então, nosso próximo Decadentes na segunda-feira, né, dia 20, para comentar o jogo aí do domingo, tá certo? Grande abraço a todos. Boa semana. Bom demais passar a semana com vitória. Oh. Até mais a todos, gente. Grande abraço. Boa noite. Obrigado. Valeu, galera. Pelo convite.